cara que vai pro Grêmio, pro confronto entre Grêmio e Flamengo no próximo domingo. Na minha frente, ele, Gustavo Yuzzi. Boa noite, Gustavo. O que você traz pra gente? Boa noite, Tempelini. Boa noite, ouvintes. Meu destaque é pro jogão de domingo entre Atlético Mineiro e Corinthians, praticamente uma final antecipada do Brasileiro. À minha direita, Pedro Rocha. Boa noite, Pedro. O que você traz? Boa noite, Tampelini. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o jogo no Morumbi, de São Paulo Sport, no qual o São Paulo busca entrar no G4. E aqui ao meu lado, ele, Victor Chaim. Boa noite, Victor. Qual o seu destaque? Boa noite, Tampelini. Boa noite, ouvinte. Meu destaque vai para o Clássico das Saudades. Nesse domingo, Palmeiras e Santos, ou Santos e Palmeiras, porque vai ser na Vila Belmiro. Vai ser um jogão em 5 horas da tarde, é uma prévia da Copa do Brasil. E já que você falou disso, Flavião, solta o hino do Palmeiras. Quando o sol sobe verde, forte, o gramado em que a luta lá. E como o Palmeiras vai enfrentar o Santos, solta o hino do Santos. Ser um jogaço na Vila Belmiro, os times praticamente titulares, salvo exceção, o Palmeiras que vai contar com volta de jogadores importantes, como o Cleiton Xavier e o jogador Arouca, e vai ser um jogo para testar as armas e também esconder alguma coisa, né? Pode ser que esse confronto não signifique nada ou pode significar tudo. Na sua opinião, Pedro, era um jogo para o Marcelo Oliveira poupar os atletas ou vai com força máxima mesmo? Que é o que ele vai fazer, né? Eu acredito que tem que ir com força máxima, porque o próximo jogo do Palmeiras é só no outro final de semana, então eles têm uma semana para descansar todos os seus jogadores. Eu acredito que ele deveria poupar aqueles jogadores que se desgastaram muito no jogo do meio de semana, que eu acredito que tenha sido o Zé Roberto, pela sua idade, o Robinho, que estava voltando de lesão. Eu não sei se está em grandes condições para esse jogo. E vai ser um jogaço, mas eu acho que vai ser completamente diferente do jogo da final da Copa do Brasil, porque são competições diferentes e a maneira que o Palmeiras deve entrar em campo, acredito que seja diferente da final. Concordo com o Pedro, eu acho que é momento sim de entrar com a força máxima, até para as equipes já irem se conhecendo e já entrando no clima da final da Copa do Brasil, mesmo sendo outro campeonato. Acho que é interessante sim para o Palmeiras, principalmente, porque, na minha opinião, o Santos é ainda um pouco mais favorito na decisão da Copa do Brasil. E, como o Pedro falou, uma semana de descanso acho que é um tempo suficiente para os atletas, sim. O Palmeiras não pode deixar o Santos se desgarrar muito, está 3 pontos agora. E se o Santos vencer, vai ficar 6, né? Vai ficar muito complicado em 5 rodadas conseguir passar o Santos. Então, vai ter que vir com força máxima mesmo e lutar para conseguir esses 3 pontos fora de casa. Para você, Vitor, será mesmo diferente da final da Copa do Brasil? Ah, com certeza, acho que o peso de uma final de Copa do Brasil é muito maior. E os jogadores, acho que não vão também sentir aquela pressão de uma final, né? Então, acho que o jogo vai ser um pouco mais leve. Os titulares, o Palmeiras deve entrar com um time mais titular, o Santos também, obviamente. E é o que o André falou. O Palmeiras tem que não pode deixar se distanciar do Santos. Então, acho que a vitória na Vila seria perfeita para o Palmeiras e do Santos seria para meio que garantir menos um adversário no Campeonato Brasileiro. Temos a escalação do Palmeiras e aqui a provável escalação. É o time que jogou contra o Fluminense na semifinal. No gol, Fernando Prass, na direita, Lucas, o zagueiro Jackson e Vitor Hugo e na esquerda, Zé Roberto. Os volantes, aí que muda, tem nossa mudança que é o Thiago Santos, né? Não pode jogar a Copa do Brasil, porque pertencia ao América Mineiro. E o Matheus Salles ganhando essa vaga, ou do Arouca ou do Amaral, né? André Giroto, verdade. Matheus Salles ali. Aí os 3 meias, né? Digamos assim, Robinho, Gabriel Jesus e o Dudu. E na frente, o Lucas Barros. Eu acho que o Lucas Barros não joga. Eu acho que vai ser o Cristaldo. Também acho. Porque o Lucas Barros está muito desgastado. Ele não teve pré-temporada, acho que há 2, 3 anos, se não me engano. Sim. Ele já tá um jogador que você sente que em campo ele cansa muito rápido. Ele declarou isso, né? Que ele tá muito cansado. Então acho que o Lucas Barros não entra em campo, vai ficar com o Alexandre ou o Cristaldo. É, o Alexandre tem condição? É, teoricamente, né? Teoricamente, sim, né? O Walter também tá com condição, né? Mas, e o Santos, vou fazer de cabeça aqui, do Santos Flavião, minha vida, se eu estiver enganado. No gol, esse é o Vanderlei. Na lateral direita, Daniel Guedes. Os zagueiros, David Braz e Gustavo Henrique. Na lateral esquerda, o Zeca. Volantes, o Renato, Thiago Maia, Lucas Lima e o Marquinhos Gabriel. Na frente, o Gabigol, né, o Gabriel e o Ricardo Oliveira. E o Giovani não entra, então? Eu. Capaz de o Dorival colocar o jogo. Se ele quiser poupar alguém assim, vai poupar o Lucas Lima, que já apanhou bastante nessa Copa do Brasil ali na zaga do São Paulo. E tá aqui. É uma decisão nesse jogo. Porque, como todos aqui já falaram, se o Santos vencer o Palmeiras, é um time a menos na briga. É uma briga do G4, né? Diretamente. O Palmeiras está 3 pontos. O Santos. Isso. Esse 3 é 2. Acho que é 2 pontos. 2 pontos. Sim, 2 pontos. 5 pontos é muita coisa, né, pra tirar até o final do campeonato. Ainda mais 5 pontos, ainda com o Palmeiras focado na Copa do Brasil. Sim. E não tem um... Vai ter o VAR, vai pegar o Vasco, depois vai pegar o Atlético Paranaense. Fora de casa. Então, tem uma coisinha difícil, né? Sim, vai decidir com o Flamengo, né, no Maracanã. É, vai ser com o Flamengo. Sei, acho que já não vai ter mais com condição, né, de pegar o G4. É, depende muito da Copa do Brasil, né? Acho que vai ter acabado a Copa quando começar a final, né? Não, eu quero que já acabou a Copa do Brasil, já é a Copa do Brasil, como o Palmeiras vai entrar em campo contra o Flamengo. É, o Santos tem 50 pontos, está em quarto lugar, e o Palmeiras está em oitavo, só que só tem 48. Então, acho que se o Santos ganhar, o Palmeiras tem uma situação bem complicada para essa briga do G4. É lógico que vai faltar ainda 5 rodadas para acabar o campeonato, mas 5 pontos é uma distância considerável. E, para vocês, qual time, assim, no papel dos dois times que eu dei a escalação, qual é melhor para vocês? No ataque do Palmeiras já confirmou o Cristaldo ou... Não, vamos analisar o Lucas Barra. A gente já, né? Pelo Lucas Barra. Pelo Lucas Barra. Se bem que pela fase, acho que o Ricardo Oliveira... Ah, sim. Analisando nome a nome, independente do Lucas Barra jogar ou não, acho que o Santos leva um pouco de vantagem, sim. E falando do Ricardo Oliveira, ele pode bater o recorde do Neymar, que é conseguir uma tríplice artilharia. Lembrando que o Ricardo Oliveira foi artilheiro do Campeonato Paulista, da artilharia isolada do Brasileirão e da Copa do Brasil também, ele está concorrendo. Então, se... Mas também está na artilharia, não está? Deve estar. Ele fez bastante gol, se não me engano, fez contra o Cruzeiro e fez 2 agora. Sim, o Ricardo Oliveira. Mas eu acho que o Palmeiras tem que tomar cuidado com a zaga, né? Porque o Fluminense com o Fred, sem condição quase de jogo, conseguiu tomar um gol. Uma cabeçada, então tem que estar sempre atento com a movimentação do jogo. Mas não é só o Melo de zaga, né, também. Lógico que é muito importante, mas eu acredito que para o jogo da final e para esse de domingo, ele, o Marcelo Oliveira tem que pensar num esquema aqui, né, todos ajudam, né, o Gabriel Jesus ajuda, o Dudu ajuda. Contra o Fluminense, o Gabriel Jesus ajudou bastante, né, na marcação. Sem dúvida, e você contava que ele voltava muito para cobrir a lateral do Zé Roberto, né, na lateral esquerda, o Zé Roberto avançava. O Zé Roberto, para voltar, é muito lento e ele ajudou bastante na marcação. O problema é que ele toma muito amarelo. E o Zé Roberto é um ponto nesse jogo de domingo que pode ser uma saída para o Santos, né? Porque não sei se ele vai muito cansado para esse jogo e a correria do Santos na lateral. Tem mais coisa que o Palmeiras conta com o Thiago Santos, né? Para fazer a cobertura na lateral, acho que faz uma cobertura bem pior. Verdade. Nossa, deu uma tosse aqui, tá? A gripe tá pegando. Mas voltando ao Ricardo Oliveira. Ele é o artilheiro do ano, tem 0,61 de média de gol por jogo, 57 partidas, 35 gols. Essa artilharia que ele pode passar o Neymar na época de 2010 pelo Santos é que o Neymar fez 43 gols em um ano. E Ricardo Oliveira já tem 35. 19 gols pelo Brasileirão, pode fazer mais, né? O Campeonato Brasileiro ainda não acabou. 11 gols ele fez no Paulista e até agora 5 na Libertadores. É muito bom ainda, tá vendo? Mas ele já fez bastante. Passou 8. Faltam 8 jogos, né? 8. Ah, mas acho complicado fazer 8. Leva um gol em cada jogo. Se ele fizer 8, eu dou 5 na Libertadores. 5 na Copa do Brasil. Já é Libertadores? Copa do Brasil. Antecipando o Santos. É, eu já tô pensando no ano que vem já. E sabem quem é o segundo artilheiro do Brasil? Sabem? Sabem quem? Chiesa, hein? Do Bahia. 46 jogos, 27 gols. Média de 0,58. E o Alexandre Pato, o terceiro artilheiro do Brasil, pasmem, Pato, 20. 26 gols em 55 jogos. Bastante. É o que esse jogador aqui não teve ainda oportunidade, né? Num time grande. Que é reserva no Fluminense, sabe? É. Quase foi especulado pelo Corinthians. É. Eu não sei, não gosto muito dele, não. Ele que ficou famoso contra o Vitória, né? Naquele clássico Bavi. Ele pulou na comemoração e depois foi expulso. Características de Luiz Fabiano. Sim. E é um jogador que tá jogando na Série B, né? Então, não tem as mesmas dificuldades que teria na Série A. É. É o que essa... Nossa, hoje tá... Bom, vamos falar dos palpites para esse jogo. Para você, Vitor Chain, quanto vai ser? 1-0, Santos. Antes só de falar meu palpite... Santos ainda pode concorrer a luta pela vaga no G5, né? Porque se o Santos for campeão da Copa do Brasil, o Palmeiras ainda luta pela vaga no G5, então talvez ele não fique tão perdido assim, caso seja derrotado na Vila. É o que a gente estava falando antes, tá? Ah, né? O Palmeiras já tem G5 garantido. Sim, é porque senão não garante, no sentido, tipo, chegar no G5 já garante vaga. Ou ele é campeão do Palmeiras. Sim, sim. Ou ele fica... A não ser que os dois fiquem abaixo desse dia. O São Paulo ficar em quarto, vai. Ah, sim. Aí sim, meu Deus. Mas só vai fazer o campeão do Brasil. É. Bom, mas meu palpite é 1-1 pra esse jogo. 1-1. Confiante. É, Gustavo. 2-1 Santos, 2 gols do Ricardo Oliveira. Ou pra você, o Ricardo Oliveira ultrapassa o Neymar nessa artilharia. Não sei se ultrapassa, mas domingo ele faz 2. 2? 2. 2? 2. De cabeça e de chutando? Sim. Beleza. Obrigado. E só pra lembrar que eu acertei em cheio, hein? Que o Lucas Barros vai fazer gol agora no meio de semana. Eu falei que ele ia fazer 2 gols também, só pra lembrar. Então, aumentar ele tá bem de palpite. Mas o que importa é que a Lenês acertou o 3-1 do Santos, então é verdade. Tá bom. Vocês não estão com nada. Bom, eu acho que vai ser 4-1 pro Santos, acho que não vai ter. Nossa! Eu discordo, André. Mas é meu 4-1, então. Vai. Quem vai fazer as gols do Santos? Marques Gabriel, Ricardo Oliveira e Lucas Lima. Vai dar 3. Alguém vai fazer 2 aí. Quem? Lucas Lima. E o gol do Palmeiras? Dudu. Dudu. Você nem falou que vai fazer os gols. Não dá pra falar. Essa informação ainda não chegou na cabeça. Mas pode ser o David Braz de cabeça pro Santos. E o Dudu vai empatar. Aproveita. O gol do Santos. O gol do Santos vai ser do Lucas Lima. Para dar. No ângulo. Não. Rasteiro. Vai ser rasteirinho no canto direito. Do goleiro. Ou não, ou dele. É. Pode ser o canto direito do goleiro ou o canto direito do Lucas Lima. Ah, mas eu tô pensando no goleiro. Que falta de legal essa discussão, né? O gol do Palmeiras. O gol do Palmeiras. O gol do Palmeiras. O gol do Palmeiras. Mas foi 1-0. É. Será que é do Palmeiras? É. É um gol do Palmeiras, né? Esse é o palpite da Melini. Eu acho... Da Tambelini. Eu acho que vai ser 3-1 pro Santos. Gols dele. Ó. Giovanni, ele vai começar a chegar lá e fazer um gol. E 2 o Ricardo Oliveira. E do Palmeiras? O Palmeiras vai ser o Thiago Santos. Ele vai pegar uma sobra dos canteiros, ele vai meter um bico. Golaço. Vai ser o gol mais bonito do Campeonato Brasileiro. Só pra vocês. Ó, o Flavião tá fazendo nosso tempo cálculo pra gente falar, parar de falar besteira aqui. Então, Flavião, já que você mandou a gente parar e mudar de assunto, já falamos de Palmeiras e Santos, vamos falar agora do Corinthians, então solta o hino do Timão. Título, não é matematicamente, mas se o Atlético ganhar, fica 5 pontos. Aí o não é uma diferença tão assim. Era o que era antes de... do Atlético perder pro Sport, né? Tava goleando 4-1. Gustavo, e pra você, Atlético favorito? Pro jogo ou pro título? Pro jogo. Ah, claro, meu. Tá bom. No jogo, acho que o Atlético vai vencer, sim. O Corinthians também vai buscar pelo menos um empate. Eu acho que não vai sair tanto pro jogo, mas o campeonato já acabou faz tempo. Pra ele já acabou. E pra você, Pedro? Eu acho que ainda não acabou. Eu acredito que o Galo vai vencer esse jogo lá na Independência com o apoio da torcida. Mas tá bem complicado. Mas é com a diferença caindo pra 5 pontos. É, quem sabe o Corinthians possa sentir um pouco da derrota, da futura derrota pro Atlético Mineiro, caso isso aconteça. Então eu acredito que o Corinthians será campeão, mas ainda vai ter uma emoção no campeonato. Eu discordo, acho que a diferença vai aumentar mesmo. Acho que o Corinthians ganha do Atlético Mineiro lá. Até porque eu... Não vem com a Elias, se não me engano. Não. Só o Elias e o Atlético sem o Jefferson. Exatamente. A foto do Elias é maior que a foto do Jefferson, mas mesmo assim eu acredito na vitória do Corinthians por 2-0, 2-1. Até porque o time Atlético Mineiro tá muito... Sabe, eu senti muito desanimado, assim, depois da goleada do Sport, ele deu uma desanimada. Mesmo ganhando a Ponte Preta, eu acho que desanimaram muito com o Mazo para abrir 8 pontos e vai abrir 11 pontos. Então, eu concordo com você. O Atlético Mineiro, na minha opinião, deu essa desandada no campeonato depois daquela derrota do Sport. Foi 4-1. Pelo jeito que foi, assim, foi meio... O golaço de Michael Milk. E, depois, e também contra a Ponte, quase... Só esse empate, né? Mas o Lever deu uma convocada, né, pra esse jogo. Os ingressos já esgotaram, mas ele falou que é questão de honra ganhar esse jogo. Então, eu vou dar pra ele 5 pontos. Se você, tipo, pensar que o Corinthians vai perder 2 jogos em 5, é... Não, sim, de pé. Mas se cair pra 5 pontos, ainda tem aquela... Ainda dá. Não tem, não. Agora eu pergunto pra você, André. O Jadson deu uma declaração hoje de manhã na entrevista coletiva. E ele falou assim, é jogo de vida ou morte no caso do Atlético. Por quê? Se o Atlético ganha, fica 5 pontos, mas a liderança ainda é do Corinthians. Se o Atlético perde, vai a 11. E aí tem 5 rodadas para tirar essa diferença. Pontos. E o Jadson falou, para nossa, você faz a engenharia. Meu cálculo pensando que 5 pontos, se você teria que tirar um terço dos pontos do Corinthians, é muito complicado, né? E pro Jadson, o Jadson falou assim, um empate pra gente lá não seria um resultado ruim pra você. O Tite vai jogar pra empatar? Eu acho que ele vai jogar como tá jogando fora de casa sempre, né? Se ele vai jogar trancado ali no meio de campo, fechadinho na defesa e saindo nos contra-ataques. Então, eu acho que vai ser um jogo muito complicado. As duas equipes vão jogar abertas e o Corinthians sem o Elias vai sentir mais, sentir a falta da saída de bola. O Atlético vai sentir a falta do zagueiro Jamerson e vai jogar, acho que, com o Ed Carlos, que não é o mesmo nível. Já já a gente vai fazer um raio-x na comparação. É, por isso que eu falei que o Corinthians é favorito para esse jogo. A defesa do Atlético Mineiro vem desfalcada e o ataque do Corinthians com o Jadson, com o Wagner Love, que está jogando bem, por incrível que pareça, com o... acho que o Malvo joga também, é junto ao Augusto, Renato Augusto, então tá complicadíssima a situação do Galo conseguir essa vitória na Independência, mesmo com toda essa torcida, mesmo com, eu acredito. Eu não acho que mesmo o Atlético ganhando, eu acho que o campeonato, não que já tá decidido, mas que tá muito favorável pro Corinthians ser campeão, tá bem decidido, principalmente se o Corinthians ganhar, vão faltar apenas... Quais são os jogos do Corinthians, sabe? Em casa, Curitiba ou São Paulo, agora, e lá vai. Ah, 3 vitórias. Tem jogos em casa do final? Ah, então, bem complicado. E fora vai jogar contra o Vasco. Mas só desses 3 jogos em casa. Principalmente esses 3 jogos em casa. O Atlético e Corinthians na próxima rodada. Vocês querem ver o do Corinthians? Corinthians e Curitiba no sábado, dia 7, na Curitiba. Tá? Mas é... Acho que não, Curitiba. Curitiba tem que ser uma... Depois, Vasco e Corinthians. Vasco e Corinthians. Mas é no Rio de Janeiro. Então, que é o jogo depois da... E aí, Corinthians e São Paulo, beleza? Outra vitória. Aí, depois... Deixa eu ver aqui. Sport e Corinthians, esse jogo. Acho que esse é o único jogo aí que dá pro Corinthians. Vai ter que acabar. Por isso que eu acho que... Essa é a 37ª. Isso aí, Corinthians e Avaí. 38ª. E aí acabou. E aí acabou. E aí, qual que o Galo pega na última rodada? Chapecoense em casa. Ó, o Flamengo do Atlético agora. fora esse jogo contra o Corinthians, cadê o Atlético? Aqui, Figueirense, Atlético Mineiro. Lembrando que o Figueirense eliminou o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Jogo bem complicado. E acho que vai ser lá em São Paulo. Ah, já acabou. E depois pega o São Paulo fora de casa. São Paulo fora de casa, no Morumbi, já vai ganhar os três, mas nem que... Cara, é difícil. Atlético Mineiro, Goiás, acho que dá pra ganhar. Acho que não, vai dar, vai ganhar assim. Do jeito que o Goiás tá. Até que o Goiás tá desesperado. Tu já fez uma independência. Já não tiver caído. Então é porque a gente permite uma rodada, né? Se o Goiás já não tiver caído. É porque essa briga na zona de rebaixamento também não tá... Ninguém tá desgarrando. Tá muito a pouca diferença. A última rodada do Corinthians contra o Bahia. Aí tá praticamente caindo. Mas eu acredito que mesmo se o Galo ganhar agora no domingo, na próxima rodada, acho que a diferença de pontos já volta, porque eu não acredito numa vitória do Galo lá no, em Santa Catarina. E aí, é a 37ª rodada, Grêmio Atlético Mineiro, né? Boa, já. Gustavo já até jogou a toalha aqui em cima da... Mas esse é um jogo legal também, né? Sim, acho que vai ser muito contra a Chapecoense. Acho que é um muito complicado a Chapecoense em casa. Mesmo o Atlético jogando em Minas, né? Bem difícil. Assim, mas a Chapecoense vai ter mais... Mas eu acho que a Chapecoense é uma equipe bem... Um craque em jogo. Dá trabalho, né? Mas eu acho que vai ser um jogão, assim, muito equilíbrio nas duas equipes. Eu acho que o Atlético vai vir mais pro ataque. Então vai ficar muito aberto o jogo. Vai ser bem legal de ser. Vamos fazer aquele raio-x. Vamos comparar cada jogador de cada posição dos dois times. Primeiro começando com os goleiros. Do lado do Atlético Mineiro, Vitor. E do lado do Corinthians, Cássio. Quem é o melhor? Vitor. Cássio. Vitor. Cássio. Eu acho que é o Vitor. Mas não ganha de muito, não. É 1-0 Galo, então vai. É 1-0 Galo, já era. Vitor é melhor. Mas eu acho que o Vitor é melhor, só que o Cássio não tá... Tão abaixo, não, sabe? Eu acho que é convocado, né? Então o Vitor é decisivo nas horas. Assim. É, e o Cássio. O Cássio também é decisivo nas horas. Mas o Cássio, eu acho que ele falha mais que o Vitor. Também sabe. Porque o Vitor, alguns jogos aí, tomou uns gols que. Eu saí com o gol, mas acho pior do que a do Vitor, eu acho. É, muito grande. E na lateral direita. Bom comentário. Não, o goleiro é muito grande, ele tem mais estabanado pra sair de dúvida. Sai jogando essa bola. Próximo. Próximo, depois desse comentário pertinente, laterais direitos, Marcos. Marcos Rocha e Edilson. Beleza. Nossa. Marcos Rocha também. Edilson não dá, não. Abraço pro nosso amigo Gabriel Tom, que adora o Edilson. Até agora 2-0 pro Galo, hein? Zagueiros. Ed Carlos ou Felipe? Felipe. Eu também vou de Felipe. 2-1. Outros zagueiros? Agora é difícil, hein? Leonardo Silva ou Gil? Gil. Difícil? Gil também. Foi difícil, nossa. Eu pensei muito agora. 2-2. Qual o nome que ele falou? Lateral esquerdo. Douglas Santos ou Guilherme Arana? Douglas Santos. Guilherme Arana. Eu vou de Douglas Santos também. Guilherme Arana mesmo. Eu acho que isso vai ser decisivo. Lembrando que o Guilherme Arana, ele jogou contra o Palmeiras no Allianz Parque, ele fez até gol, então... Acho que vai ser mais decisivo, até porque o Tite motiva melhor. Volantes. Essa... Hoje o Pedro tá... Pedro e Vitor, essa dupla. Volantes. Uma briga boa. Rafael Carioca ou Ralf? André. Nossa. Rafael Carioca. Eu também vou de Rafael Carioca. Eu acho um jogador com melhor saída de bola, melhor saída do Ralf, desarma pra caramba. É, mas o Rafael Carioca também. Eu acho que além de desarmar, ele sai mais pra caramba. Exatamente. Ele chuta muito bem de fora da área, coisa que o Ralf não faz. Outros volantes, Leandro Donizete ou Rodriguinho? Pela cara que o André fez aqui. Leandro Donizete, fácil. Leandro Donizete. Também concordo. Leandro Donizete ou escolhido? Tá quanto, Pedro? 5-2. 5-2. aqui, mas eu acho que o Lucas Lima tá ali também. É, eles estão brigando forte. Já, você também vai brigar. Sim, sim, mas eu tô gostando. É legal. É legal ver o Renato Augusto jogar, porque além dos passes que ele dá, além dos chutes a gol, participa do jogo. E ninguém consegue pegar a bola dele, é incrível. Ele pega a bola do campo de defesa e carrega pra trás. E aí você pega. Carregar, tipo, na diagonal. É, não é só. E eu acho que ele é aquele jogador velocista, né? Mas ele consegue conduzir bem a bola. Então, ele desarma bastante também, corre bem na defesa. Acho que essa disputa no meio do campo é dos dois times, tanto do Corinthians quanto do Atlético Mineiro, é muito forte, porque os outros meias são Dátalo e Jadson. Jadson. É forte também, né? Eu também escolhi o Jadson, mas o Dátalo é muito bom. Né? E ele no Inter não deslanchou como estava agora no Atlético Mineiro e nem no Boca Juniors. Quanto está agora? 5-4 para o Atlético, né? Atacantes. Eu acho que o Corinthians vai perder. Luan ou Malcom? Malcom não. Malcom não. Vai decidir. Luan. É, o Luan tem mais razão, acho, mas Malcom vai ser difícil, né? Entendi. Vai ficar na decisão do empate. Em cima do Moura. Acesso, vai. Opa. Cara. Ficou em cima do Moura. Acho que. Eu vou falar Malcom. Malcom? Uhum. Mas eu não vou de Luan, então. Luan ganhou. 6-4. E por último, Wagner 9 ou Lucas Prato? 9. Lucas Prato. Wagner 9. Como jogador ou como no momento da partida? Quê? Não, porque no momento da partida não é jogador. Não, mas ele é. Você consegue pegar toda a carreira do cara e comparar uma com outros. É o raio-x de agora. Agora, no momento, para esse jogo, eu acredito no Wagner 9. Meu Deus, então o Wagner Love ganhou, porque eu escolhi o Lucas Prato. Sim, o Love é mais decisivo do que o Prato, sim. Acho que o Love tá mais entrosado, o Lucas Prato, sei lá. O Love na partida de... no primeiro turno, ele participou... O Lucas Prato, sei lá. É, esse foi o comentário. Acho que o Love, ele participou do gol, né? Ele deu assistência pro Malcom fazer 1-0 e o... O Lucas Prato não conseguiu passar do Cássio, então... É, na fase dos times, né? Foi o Walter nesse jogo aí. O Walter fechou o gol. Chegou o cara pelo Brasil. E agora, pra encerrar... Gente, a gente tá... Pra encerrar o placar. Pra você, André, quanto vai ser? 2-1, Corinthians. 1-0, Atlético. 2-1, Galo. 3-1, Corinthians. 3-2, Atlético. Quero que seja um jogão. Mas o Atlético vai ganhar pra dar mais uma graça aí nesse final de campeonato. Vai sim, né? E dos técnicos, quem é melhor? Boa. Eu acho. Até que você perguntou, eu vou começar. Eu acho o Tite melhor que o Levy. Sem dúvida. Tite, pra mim, é o melhor técnico do Brasil. Tite. Seleção, Tite. Então, empatou, né? Não. Sim, 6-6. 6-6. É porque a gente contou o técnico, mas... Não, os jogadores... E o preparador físico. De goleiro, vamos lá. Bom, os jogadores do Independência são melhores. E mais a torcida do Atlético vai ter a maioria, então outro ponto pro Atlético. Uhum. O Atlético é. Bom, já falamos de Palmeiras, Santos e Corinthians. Agora vamos falar do São Paulo. Flavião, toca o hino do tricolor. Jogar amanhã às 5 da tarde, um horário diferente, né? Legalzão para ir ao estádio. São Paulo Sport no Morumbi, amanhã, no sábado, 5 da tarde. Para você, Pedro, como vai ser esse jogo? São Paulo, nessa crise aí, vem como favorito ou não? Favorito. Tá jogando? Jogando no Morumbi, São Paulo sempre vai entrar favorito, independente do adversário. Embora a fase de São Paulo não seja das melhores, mesmo após a vitória contra o Coritiba no Campeonato Brasileiro, tomou uma sapecada agora do Santos na Copa do Brasil. Terá o desfalque do Rogério Ceni, que deve ficar de fora dos próximos dois jogos, então o Denis deve ser o titular da partida. Nossa, seu milagre. Denis titular? É, voltou de lesão. O Breno também pode ser a novidade desse sábado, porque ele estava afastado por conta de lesão e ele tem treinam normalmente agora, então ele deve ser escalado pelo Doriva. Acredito que ele deve entrar na zaga, porque o Luiz Eduardo é ruim. É fraco tecnicamente. Eu acho que esse jogo é fraco tecnicamente. Vai ser o Rodrigo Caio na zaga. Eu acho que o Rodrigo Caio e o Lucão. E o Breno no banco. O Breno. E tipo, o volante. E o volante, acho que ele... Thiago Mendes. Thiago Mendes, Hudson e o Wesley. Três volantes. O Wesley acho que não vai ser volante nessa partida. São Paulo tem que tomar cuidado com esse jogo. Vai, o Sport está crescendo muito. O Wesley vai entrar no lugar. Já entraria no lugar do Michel Bastos, é isso? Não. Aí jogaria Michel Bastos, Ganso e Kardec. É, opa. Ou os dois. Nossa, ele vai sair todos jogadores. Não, a gente vai pensar só agora aqui. É, mas acredito que o time de São Paulo tem que entrar com muito cuidado, porque o Sport está crescendo muito no campeonato com o Falcão. Eu acho que nesse jogo o Sport é favorito, até por causa da situação do São Paulo com o técnico que ele contratou nesse momento. Tipo, ele contratou um técnico que ninguém tem confiança, praticamente. E ele vai dar, né? Sim, só a Ponte Preta tinha confiança porque ele estava fazendo um bom trabalho, mas chegou no São Paulo com toda essa expectativa de continuar esse trabalho e não conseguiu nem chegar perto disso. É, a Ponte Preta já estava fazendo um bom trabalho no começo do campeonato, aí no meio deu uma caída, voltou com o Doriva, continuou fazendo um bom trabalho, então acho que o ponto não foi o Doriva, assim, na Ponte Preta. Então, no São Paulo, tá muito difícil dele conseguir os pontos, ganhar fora, dentro de casa, e eu acho que o Sport é bem favorito. O Sport está muito... resultados bons, né? O Falcão, acho que o Sport deu uma animada, assim. Contra o Palmeiras, ele jogou muito bem. O Matos do Sport jogou muito bem. O Souza acabou com o jogo. Acabou com o jogo. O Marloni também jogando bem. O André jogando bem. O goleiro lá, o Danilo Fernandes, na frente, tá jogando muito. Tá, bancou, tá desbancando o Magrão, que era caído. E a velocidade dos jogadores. O Eindhoven, o Leite, tá jogando bem também. Michael Leite. É um bom time, né? Eu acho que agora, nesses últimos 6 jogos, o Sport, se ganhar no Morumbi, vai forte na briga pelo G4. Eu acho que ganha no Morumbi. Pra mim, o Sport também é favorito. Tanto é desses últimos jogos, o Sport tem jogado muito bem, ganhando o Atlético e o Palmeiras. É claro que o Palmeiras estava jogando mais ou menos em guerra, mas... É, mas dominaram o jogo, tipo, o Palmeiras não... E o Sport tá com um time bem agitado, assim, o Falcão veio e arrumou, assim. O Sport já estava bom e agora tá mais ajeitado. Foi feliz, assim, o Falcão acho que foi feliz com as suas decisões de, como técnico. E foi legal ver ele voltar a atuar pelo futebol, né? E o pode falar? Não, que o Sport deu uma caída justamente quando que o técnico, que está agora no Fluminense, então ele saiu e aí o Sport ficou sem técnico e aí deu uma caída no campeonato. E aí agora com um bom técnico novamente, está crescendo. Você vai ver se vai ser aquela famosa injeção de ânimo, né? Como o Vitor falou, ou se o Falcão realmente vai bem, tá? Mas o Sport tem um desfalque muito grande no sábado. Diego Souza não vai jogar porque ele teve um efeito suspensivo negado. Foi julgado agora. Ele fez. Vou ver aqui agora. Desfalque enorme, né, pro Sport. Muito grande mesmo. É, quem manda no meio de campo do Sport, que dá o ritmo do jogo, é o Diego Souza. Então acho que vai ser muito complicado. Ele foi punido pelo STJD na expulsão do jogo contra o Internacional no Beira-Rio. E aí pegou dois jogos. O Sport tentou um efeito suspensivo, mas não conseguiu. E agora o Diego Souza vai desfalcar o Sport neste sábado. É um grande desfalque, né, Gustavo Vilso? Sim, mas no lugar dele quem vai entrar? Então, Felipe, você já viu aí? Então, tô vendo. Ó, pelo que eu sei do Sport, joga o Diego Souza e o Marloni ali no meio. E o Elber. E aí, eu acho que pode entrar aquele Regis, sabe? Que o Santos tá de olho também. O Marloni de olho também. Pode. Se ele jogar com três atacantes, né? Três. Ah, mas acho difícil, acredito que ele vai um meio por outro. É, se o São Paulo entrar com três volantes mesmo? Não. Então, isso que do São Paulo foi o seguinte, hoje pela manhã o Doriva ele deu um treinamento e ele colocou 12 jogadores na linha. Então, foi para meio que confundir um pouco também, ou para escolher, acho que ele deve estar numa dúvida entre os volantes, porque em colocar três volantes, acho que ele estava em dúvida entre colocar o primeiro volante, porque o segundo é o Thiago Mendes. Aí, vou falar de novo, ele estava em dúvida entre o segundo volante. Porque eu acho que o Hudson vai jogar amanhã, porque o Rodrigo Caio vai pra zaga. Eu acho que vai o Hudson e o Thiago Mendes, os volantes. Então, provavelmente, o São Paulo vem Denis no gol, na direita, Bruno, aí os zagueiros, o Lucão, e aí sai o Lianco, né, que entrou contra o Santos, e o Rodrigo Caio vai para a zaga, volta para a zaga, sai da volância, volta para a zaga, na lateral esquerda, o Matheus Reis, embora o Reinaldo treinou. Então, o torcedor de São Paulo se prepare. No meio, Hudson, Thiago Mendes, Ganso e Michel Bastos. Na frente, Kardec e Pato. Ou Luiz Fabiano e Pato. Eu colocaria o Kardec. Eu também colocaria o Kardec. Mas entre, acho que eu entraria com o Wesley ao invés do Hudson. Acho que o Hudson é mais complicado. Mas o Hudson... Mas o Hudson é mais marcador, só que ele bate muito. Mas acho que ele é o Thiago Mendes. O Wesley passei. Eu podia recuar o Thiago Mendes. Sim, o Wesley passei. Também, que assim, jogando Hudson e Thiago Mendes vai ser o segundo volante. Mas não, é, mas acho que tem tanta qualidade. E aí, se for o Thiago Mendes e o Wesley, o Thiago Mendes vai ser o primeiro volante mais marcador. Eu acho que ele vai entrar com o Hudson. Mas na última vez que o Hudson começou jogando, não foi muito bem, não agradou. E aí ele até não foi relacionado a alguns jogos. Ele tava, não marca muito bem, o Hudson é meio, não sei, meio desesperado assim. É, o que complica o São Paulo é a zaga, né? Porque tem que recuar o Rodrigo Caio. De novo, mais uma vez. Ele vai embora, não vai? O Rodrigo Caio. Não sei, quase foi agora pro Valência, só que não deu certo. Aí foi pro Atlético de Madrid também. Não, foi pro Atlético de Madrid. Aí o Valência chegou. E aí não foi para nenhum dos dois, voltou para São Paulo. É, algum problema físico, acho que não passou por causa do joelho. É o que falaram, né? Não sei. É, do jeito que está agora essa diretoria de São Paulo, do jeito dessas acusações, a gente não tem provas, né? Mas não sei, vai que pode ser outra coisa. Mas o que foi passado para a imprensa e para todo mundo foi que ele foi reprovado nos exames médicos pelo fato de ele ter duas cirurgias no joelho. Então, o Rodrigo Caio agora jogando de novo de zagueiro e não mais de volante. Para você, Gustavo Ioso, é o time que será que ganha do Sport? Quanto vai ser para você o jogo? Eu acho que vai ser um jogo muito difícil, um duelo direto ali pela última vaga do G4. Acredito que o desfalque do Diego Souza vai ser fundamental para a equipe de São Paulo conseguir a vitória. Mesmo que o Hudson Wesley entre, que na minha opinião são dois jogadores assim, fracos, eu acredito numa vitória de São Paulo por 2-0. Pedro? O curioso é que é outro jogo direto, né, pelo G4, essa rodada vai ser movimentada. Eu acredito em 2-1 São Paulo. Lembrando que ó, o Sport está um ponto de São Paulo, está em sétimo, 49. Então, se o São Paulo ganhar, pode deixar para trás, não tanto, mas 4 pontos, né? Um adversário que vem forte para você, Victor. Putz, cara, eu acho que o São Paulo vai perder esse jogo, vai ser 2-1 para o Sport. E André? Acho que vai ser 1-0 para o Sport. Eu acho que o São Paulo ganha de 2-1 na raça. Mas eu não consigo ver raça. É, então, na raça eu digo, não sei também. Acho que a pressão da torcida vai influenciar muito nisso. É, eu acho que também não vamos ser um grande público, né? É. Pelo 5 horas da tarde, já, sábado, e com a campanha do São Paulo ainda. É, já conheceram a torcida do São Paulo, acho que 10 mil já é muito. E se esses 10 mil que forem não protestarem também, vai ser bem difícil. São Paulo tem que ter a cabeça no lugar. Doriva vai ter que se esforçar muito para ficar nesse cargo. Eu acho que ele vai cair ainda nesse campeonato. Pode ser que mesmo no final do campeonato ele realmente caia, mas agora... É, agora eu acho que não ia ser muito mais turbulência do que já está. Bom, falamos de Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo. Vamos fazer um rápido intervalo, não saia daí. Você está ouvindo a Rádio Web Mackenzie, uma emissora da Universidade Presbiteriana Mackenzie em caráter experimental. Estudar é uma forma de ampliar horizontes. No Mackenzie, sempre é hora de aprender. Não importa se você é criança, adolescente ou adulto. Porque aqui, você sempre encontra educação de qualidade. Do ensino fundamental à pós-graduação. Descubra o que o Mackenzie pode oferecer. I feel so close to you right now, it's a force field. I wear my heart up on my sleeve like a big deal. Your love pours down on me, surround me like a waterfall. And there's no stopping us right now, I feel so close to you right now. Right now, and there's no stopping us right now. I feel so close to you right now. Vai ganhar bem fácil esse jogo. Acho que pra mim é um placar de 3-0. A Ponte vai encostar no G4, até porque tem confrontos diretos, como a gente bem citou. Ela vai ficar em 15, sexto lugar quando acabar essa rodada. Ficou bastante interessante, né, para ver a postura da Ponte Preta, que vinha numa reação muito forte no campeonato, interrompida pela derrota contra o Galo. Mas acredito também em vitória da Ponte Preta, lá no Mesas do Caralho. Eu aposto na Ponte Preta também, que já complicou o Atlético Mineiro no fim de semana, mesmo que tendo perdido o jogo. Eu acho que é um placar de 3-0 também. Não, eu acho que a Ponte também é muito favorita nesse jogo e não vai ter dificuldades em vencer o Joinville. Quanto? 4-5-0. O André é um cara otimista, eu gosto disso. Eu acho que vai ser ou não, dependendo de que time você torce. É, verdade. É, polêmica. E eu acho que vai ser 4-1 pra Ponte Preta. E Ponte Preta. Ah, ele falou 5-0, 4-1 é diferente, tá? Ele falou 4-0, 5-0. Tá, pode ser 5-0. Vou trocar o 4-1. Tá bom? Tá bom. Bom, beleza, obrigado, viu? De nada. Outro jogo às 7h30 no sábado. Avaí e Cruzeiro na Ressacada. Avaí desesperador. O Avaí está em 16º com 34 pontos, apenas um ponto na frente do Coritiba, que é o primeiro da zona de rebaixamento. O Avaí aí jogando em casa, jogando a vida para você, André. Como vai ser esse jogo? Não, o Cruzeiro está vindo numa ótima arrancada aí com o Mano Menezes, conseguiu bons resultados e está com 44 pontos. Coritiba. Não, o Avaí e Cruzeiro. E o Cruzeiro, acho que vem favorito nesse jogo e deve ganhar de um 2-1, acho. Eu acho que vai ser uma partida bem complicada. O Cruzeiro, na última partida, venceu o Goiás, vem crescendo no campeonato com o Mano Menezes, mas o Avaí vai entrar muito pressionado também. Por isso que eu acho que vai ser uma partida difícil e aposto no placar de 1-1. Saúde, André. Tá bom? Saúde, André. Desculpa. Jogo muito mais importante para o Avaí do que para o Cruzeiro. Então, eu acredito que o Avaí vence esse jogo por 2-1. Acho que vai ser um jogo chato da rodada, 0-0. Eu acho que vai ser 1-1. Vai ser bem chato mesmo. Eu acho muito. O Cruzeiro também tá mais ou menos, né? Não tá. É, o Avaí vai com 50 volantes. O Cruzeiro vai tentar um pouco. Ah, não sei. Contra a Lima, né? Ah, mas o Avaí, ele tá querendo sair. Eu acho que ele vai atacar esse jogo, mas vai ser 1-1. Um outro jogo, às 9 horas também, no sábado. Esse é confronto direto lá na zona do rebaixamento, Coritiba e Figueirense. Coritiba que está em 17º e o Figueirense está em 15º. 35 o Figueirense, 33 o Coritiba. Se o Coritiba ganhar, vai passar o Figueirense, né? Em casa, em Coritiba joga no Couto Pereira. Para você, Pedro, Coritiba consegue a vitória finalmente? Eu acho que consegue, mas jogo muito complicado, né? Jogo direto para a fuga do rebaixamento. Mas eu acredito em 1-0 Coritiba. Eu acho que o Gustavo. Posso falar? Pode. Ah, tá. Acho que o Coritiba vence, vai ser um jogo-chave da rodada. Pela do rebaixamento. Mas acho que o Coritiba vence por 2-0. Eu acho que o Figueirense tá. Ganhou. Não, empatou com o Santos 0-0 em casa. E o Coritiba tá vindo muito mal no campeonato, não consegue ganhar, não consegue fazer gols. Apesar de da defesa estar tá muito melhor do que estava no começo do campeonato, mas acho que o Figueirense ganha de 1-0. Eu acredito 2-0 para o Figueirense. Mesmo no Couto Pereira? Sim, eu acho que o Coritiba não vai conseguir essa vitória tão fácil. Não vai conseguir, porque o meu placar é 2-0. Acho que o Figueirense tem um, acho que. Não tem explicativo. Não tem explicativo. Você deve sentir que eu tava olhando para o lado aqui, ó. Esse é o bonito aqui, né? Nossa, o negócio. Nem tá calor, não. Eu acho também que o Coritiba não consegue vencer, vai ser 1-0 pro Figueirense. Coritiba que mostrou contra o jogo contra o São Paulo e tá bem desarrumada aquela defesa. Daí Franco vai ter trabalho para conseguir tirar o Coritiba dessa situação. Outro jogo no domingo, Santos e Palmeiras, já falamos aqui. Grêmio e Flamengo, no domingo, às 5 horas, na Arena do Grêmio. É um jogo também bem interessante, né, André? É, o Flamengo que teve aí no meio de semana um afastamento de 5 jogadores por causa de uma festa que teve que no contrato desses 5 jogadores estava que eles não podiam manchar a imagem do clube. Então, por isso que na festa, por conta da festa, eles foram afastados. E com esses 5 desfalques, eu acho que vai dar Grêmio muito fácil. 2-0, 3-0, 4. Sim, é errado, é errado. aposta no Grêmio também, 2x0 Grêmio. Eu aposto no Flamengo, 2x1 Grêmio. 2x1 Flamengo. Sexta-feira tá pegando muito. 2x1 Flamengo. Porque o Grêmio está tão desmotivado no campeonato. Em casa o Grêmio perde. Mas mesmo com o Flamengo com 5 desfalques. O desfalque, eu tô acreditando no Flamengo mesmo, porque tipo, acho que o Grêmio tá muito desanimado no campeonato. Terceiro lugar, pra mim já tá praticamente garantido. E acho que a torcida também não vai muito comparecer. E o Flamengo vai tentar alguma reação. Pode ser que o Flamengo se feche muito agora, além disso, mas esse acontecimento. E como o André já tinha trazido aqui pra gente, foram divulgadas, assim, vazadas fotos de 5 jogadores do Flamengo em uma festa depois do treino, em plena terça-feira. Várias bebidas alcoólicas, mulheres. Os jogadores foram o Pará, o Alan Patrick, o Everton, o Marcelo Cirino e o Emerson Sheik. Não. Não era o Sheik, quem era? Não era. Quem você falou? Não lembro. Ó, eu falei Pará, Alan Patrick, Everton, o Cirino. Paulinho, é isso, Paulinho. Então, foram afastados nesse jogo. Quatro titulares, né, foram afastados. Então, só o Cirino que era reserva. E que é o guerreiro que pegou o lugar dele, né? Então, quatro titulares afastados por essa festinha depois do treino. É, mas que certo o Oswaldo Oliveira pedir esse afastamento. Até porque esse tamanho da semana, você não tá num feriado, uma folga de... O Oswaldo falou que esse afastamento correu por conta dele, ele falou para a diretoria, porque ele tinha um pacto com os jogadores. Você tem que ter sua responsabilidade. Você pode sair do treino e fazer o que você quiser, mas com responsabilidade, né? Tanto é que ele falou, jogador de futebol pode beber cerveja? Pode. Só que o problema são quantas cervejas você vai tomar, né? E pelaquela foto, a festa estava grande. Então foram afastados para esse jogo, ainda vão pagar uma multa. E ainda não é certo se eles voltam para a próxima rodada. Então, 6 rodadas faltando no Campeonato Brasileiro. E não, o Flamengo não sabe ainda se pode contar com esses 5 jogadores. Como o André falou, 4 titulares. Eu acho que por isso o Grêmio vai ganhar do Flamengo 3x1 na Arena do Grêmio. Outro jogo foi Atlético... Mas será, né? Foi não, será. Atlético Mineiro e Corinthians, já falamos aqui. Outro, ó, esse jogo aí. Promete, hein? Chapecoense, Atlético Paranaense. Os dois que foram eliminados agora no meio de semana na Copa do Brasil, na Copa Sul-Americana. Em Chapecó, o jogo. Em Chapecó. Então, o Apodi deve jogar. Então, 2x1, Chapecoense. 1x0, Chapecoense. 3x1, Chapecoense. 1x0 para Chapecó. Eu aposto em 2x0 para Chapecoense. Mudei. Esse rato aí. 5x1, Chapecoense. Ele gosta desse placar. Ele vai falar 5x1, 4x1, 3x1, tanto faz. Chapecoense, unânime, vai ganhar o Atlético Paranaense de acordo aqui com a nossa bancada. Às 6 da tarde, um clássico carioca, Vasco e Fluminense no Engenhão. Não vai ser no Maracanã. Pra você, Vitor Schein, quem vai ganhar? Quanto vai ser o jogo? Aquele clássico pro Vasco, né? Acho que vai ser Vasco, vai dar 2-3x0 no Fluminense. Porque o Fluminense está bem animado com o Campeonato Brasileiro. Está lá nos seus meios de tabela, não sonha com nada. Sonha com rebaixamento, não sonha com nada. E o Vasco querendo escapar. Já ganhou muitos clássicos esse ano. Clássicos regionais. Então, para mim, 3-2x0. 2x0 porque eu não quero copiar meu amigo André. Eu acho que vai ser um jogo bem fraco tecnicamente. Então, acredito em 0x0. Jogo muito difícil, mas eu acredito na vitória do Vasco, 2x1. Lembrando que na última vez que essas duas equipes se encontraram, foi no primeiro turno, e que teve aquele problema do Fred com o Rodrigo, que foi muito divulgado, e que falaram que os dois acabaram brigando dentro de campo, e a partida foi muito... Foi quanto aquele jogo? 2x1. 2x1. 2x1. Um golaço do Fred. O Fred deve jogar. Tá machucado. Tá machucado e... Não sei, né? É um balançado. Talvez. Não duvido se ele joga. Mas eu acho que dessa vez vai dar o Fluminense 2x0. Eu acho que o Vasco vai ganhar por 2x1. E o último jogo, Goiás Internacional 7-6 no Serra Dourada. Vitor Schein. Goiás consegue tirar essa draga que você tá vendo? Consegue. Eu acho que o... Consegue. Eu acho que o Goiás... que ele é um forte candidato, tem 50 pontos junto com o São Paulo e Santos. Então, eu acho que ele vai conseguir a vitória por 2-0. Eu acho que o Inter vai empatar esse jogo contra o Goiás. O Goiás que está vivendo uma situação difícil, né? Torcedores brigando com os jogadores ali, está bem difícil. Eu acho que vai ser 1-1 esse jogo. Bom, já falamos de campeonato brasileiro, de Palmeiras, Santos, Corinthians e São Paulo. Agora vamos mudar de esporte e vamos falar rapidamente do surf. Surf hoje, o Felipinho foi para as finais do campeonato Mundial de Surf, ganhou a etapa. Isso, a etapa Mundial de Surf. Ganhou a etapa de Portugal. A final foi entre ele e o Ítalo Rodrigues. É a primeira vez que dois brasileiros disputaram as finais de uma bateria, a final de uma bateria. Com essa vitória, o Felipinho foi para segundo no ranking mundial e pode se consagrar campeão no fim do ano. Até porque está a 200 pontos apenas do líder Fenigen, né? Fenigen. E o Ítalo Rodrigues está em sexto agora e pode ganhar o prêmio de melhor estreante do campeonato. Aí o Medina, que decepcionou um pouco, né? Porque foi eliminado, se não me engano, nas quartas finais, para o Ítalo. Então, tinha a chance do bem mundial, mas agora ficou numa situação bem complicada. E o Ítalo, que surpreendeu também, porque ganhou de um surfista da casa. Então, aí, já indo para sexto lugar no ranking, já pode ser mais um resultado no final do ano. E o Filipinho aí é o Brasil em segundo e o Medina, a gente sempre torce por ele. Bom, falamos agora rapidamente do surf. Nosso tempo já acabou. Falamos de futebol, de surf rapidamente. Lembrando que segunda-feira não teremos programa porque é feriado, dia 2 de novembro, dia dos finados. Então a gente volta só na terça-feira, sempre lembrando, às 8h30. Agradeço aqui a presença dos meus amigos. Obrigado, André. Boa noite para você. Boa noite, Campanini. Boa noite, bancada. Obrigado pelo programa bem engraçado e bom, muito informativo. Boa noite, ouvinte. Gustavo Yuzzi, muito boa noite. Obrigado. Boa noite, Campanini. Boa noite, ouvintes. Bom fim de semana. Feriadão aí a todos. Tchau. Pedro Rocha, muito obrigado por estar aqui. Boa noite para você. Boa noite, Tampelini. Boa noite, bancada. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flavião. Bom feriado para todos e até a próxima. Vitor Chaim, o cara das risadas aqui da bancada. Só ele, não é mais ninguém. Boa noite para você, muito obrigado. Boa noite, ouvinte. Boa noite, Flavião. Boa noite a todos. Bom feriado e vamos que vamos. Sempre agradecendo também a nossa produção técnica do Flávio Rangel. Então, boa noite a todos, até terça-feira, bom feriado e a gente se ouve.